o sábado e domingo, diversão, os manos curtindo meu som. Curtindo a pampa, sem treta nenhuma, é sempre um vacilão, e treta arruma. Enquanto vocês se matando na pancada, na rua, próximo ao salão, é. Passam os playboys, caramba importado, toca a fita do carro, último volume, sempre no costume, tirando sarro, de sua cara, que vacilada. Na minha mente e na mente dos meus manos que estão presentes, playboy nunca considerou a gente. Não, não estou enganado, não estou errado. Enquanto os camaradas se matando aos poucos, os playboys teremos que afundá-los no poço. Às vezes eu me pergunto por que o valor de uma pessoa para outra deveriam ter um só valor. Pretos, brancos, são todos humanos, para que o preconceito de cor, raça ou igualdade? Por isso, meu amigo, escute essa verdade. Nós vivemos a vida porque temos que viver. Só basta saber que estamos fortes e um dia iremos vencer o preconceito. O preconceito humano acabou o fim de semana, segunda-feira. Muitos têm que trampar. Acordo bem cedo, o busão cheio. Tenho que enfrentar o trem. Oh Deus! Nem dá pra acreditar. Segunda-feira passa e terça-feira vem. Bem. Quarta, quinta, sexta-feira, dia de pagode. Sem contato vem. E na sequência, o sábado também. Um fim de semana para todos se divertir. Indo para o salão, cinema, parque de diversão. Pode crer, todos esses ambientes são bons. Independente de você, do seu jeito de ser, muitas amizades poderá fazer. Ó Deus, ilumine o meu caminho. Ilumine o meu caminho. Para que eu possa chegar. Para que eu possa chegar. Eu sei que posso chegar. Para que eu possa chegar até os 25 anos. Executamos palavras, mais de 1000 palavras. Para quem quiser ouvir. Não tenha medo, tenha certeza. Um dia poderá ser alguém no mundo. Se esforce muito, batalhando com os punhos, a mente. Não tenha medo do perigo. Ter liberdade com os amigos, naturalmente. Isto é um compromisso. Oferta e mais oferta sendo oferecidas para ser. Sim. O dono da bocada, produto dos bons e dos melhores, sendo vendido naquela esquina. Liberdade, capacidade são as nossas produções. Falsidade, não conte comigo não. E pelo amor de Deus, Nossa Senhora Aparecida, enquanto mais o tempo passa, milhares e milhares de família nascendo e sendo destruídas. Essa é a vida do nosso país. A vida do nosso país. Hoje em dia está bom para você, amanhã pode estar bom para mim e aquelas crianças que muitos querem ver o seu filho. O seu filho programado como tantos meninos que aparecem assassinados nos becos das favelas de São Paulo. A sua mãe chorando pedindo a Deus. Você precisa ver o mano meu, o mano cheirando meu uma farinha, fazia algumas fitas. Hoje em dia você pode ver, pode crer. Para ele sair dessa porra, desse vício, foi como renascer. Muitas coisas nessa vida a gente tem que aprender. Vários aliados, bem praticamente criado junto comigo. Para onde será que eles foram? Sei lá, mano, viajaram no tempo. Eu vou citar algum deles pra você acreditar. Richardinha, Luiz e Rolinha, paz. Paz, hoje em dia tudo é mais fácil para o jovem, para que roubar? Fumar, cheirar, matar. Revoltados, eu sei que não são. Não são. Ajoelhe e peça a Deus, quero sair dessa. A sua vida até agora nada melhorou. Pensando bem, só piorou e atrasou seu lado. E vários manos estão indo por causa dessa porra chamada cachimbo. E pra você que não conhece, está aí parado. Apague o cigarro baseado e deixe o crack de lado chegado. Ilumine o meu caminho para que eu possa chegar. Para que eu possa chegar, eu sei que posso chegar. Até os 25 anos. chegar, para que eu possa chegar, eu sei que posso chegar. Para que eu possa chegar, para que eu possa chegar, eu sei que posso e vou chegar.